agora, sem mais nem menos, nem porque e justo agora. Agora que tudo parecia se ajeitar, se manda mundo afora, só me resta lembrar. A vida que me caleja, cada regra vivida, cada mentira que a velha cigana lia pra ti. Nosso destino na carta, o trajeto que vou seguir. Na palma da mão a linha promete um final feliz. Meu bem, me quer, me faz mal, tudo me lembra você. Te espero aqui, pois e tal, pois já me resta prever. A água já pra ferver, faça um café para mim. E sai o que vou dizer, se tu cismar, vir aqui. Faz de mim este ser, errante, tem dó de mim. Ser este cego, amante, penso que será de mim. Faz de mim este ser, errante, tem dó de mim. Ser este cego, amante, penso que será de mim.